Yeah, András, 2012, Me the Bloody, na produção, Yeah, o santuário dos porcos, yo, segura essa, yo. Mesmo sabendo que meu inimigo sou eu mesmo, eu continuo à procura do meu oponente verdadeiro. Mesmo tendo a ciência que o câncer está dentro de mim, eu continuo dando conselhos pra que os outros não sejam assim. Mesmo morrendo por dentro, ainda consigo dar um sorriso. Mesmo querendo te enfiar a faca, ainda digo que sou seu amigo. Não tenha medo, porque não uso de traição. Suicídio é a única forma de acabar com a peregrinação. A caminhar em busca de algo que não existe, quando chegar no X do mapa da ilusão do erro que persiste. Parece que meu corpo a todo tempo rejeita a alma, faz ele pagar um pato por ter entrado na estrada errada. Não era pra ser assim, era pra eu estar em outro plano, desfrutando do sublime tom, escrevendo o que estou pensando. Já deu a conta, por favor, me traz a comanda, pra saber o quanto eu devo nesse mundo de almas profanas. Levantam várias bandeiras com o mesmo objetivo, e quando chegam no final, eles usam do mesmo princípio. A aliança no santuário dos porcos, a ética que os levou ao trono, agora jogada junto aos corpos. Levantam várias bandeiras com o mesmo objetivo, e quando chegam no final, eles usam do mesmo princípio. A aliança no santuário dos porcos, a ética que os levou ao trono, agora jogada junto aos corpos. Sem símbolo, apenas o mastro e a bandeira negra. Tá no assinto, o microfone que decepa a cabeça. Sou András, aquele que nunca vai ser esquecido. Já tentei tomar remédio pra acabar com tudo isso e deixar o mundo aos ratos que se alimentam de migalhas. Eles se sentem bem assim, não se importam com a sua falha. Inútil que não percebe que está na ilusão, seja por ondas sonoras ou pela televisão. O chip da besta introduzida no nascimento agora controla sua vida, manipula o seu pensamento. Os olhos estão atentos à próxima cena da novela. Enquanto isso, alguém enche o bolso e vai deixando uma cruel sequela. O dinheiro que faz falta pra você no final do mês é o mesmo que financia a vida de luxo do burguês. O semi-analfabeto que foi eleito pelo povo, palhaço que representa o Brasil perante o mundo todo. Levantam várias bandeiras com o mesmo objetivo, e quando chegam no final, eles usam do mesmo princípio. A aliança no santuário dos porcos, a ética que os levou ao trono, agora jogada junto aos corpos. Levantam várias bandeiras com o mesmo objetivo, e quando chegam no final, eles usam do mesmo princípio. A aliança no santuário dos porcos, a ética que os levou ao trono, agora jogada junto aos corpos.